falando. Nosso cérebro já é capaz de grandes raciocínios, mas o nosso coração ainda não é o templo do amor. Ainda está endurecido pelo egoísmo, pelo medo, pelo temor, pela falta de confiança em Deus. E por isso nos apegamos às coisas, esquecendo-nos do Salmo 23, na sua primeira frase. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu escutava esse Salmo e não o compreendia no seu sentido correto. Eu lia, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas eu compreendia, o Senhor é meu pastor, tudo Ele vai me dar, sem que eu faça nada para isso. É assim que está escrito lá? Nada me faltará. É diferente de tudo Ele vai me dar. Porque verdadeiramente rico, nos diz Confúcio, outro mensageiro do Cristo de Deus. Nos diz que verdadeiramente rico não é quem tem muitos bens, muitas propriedades, nem muitos tesouros. Já vamos exercitando a paciência. Hoje tem aula de paciência para todos nós, com as crianças, sim. As crianças são a alegria do Cristo. Deixai vir a mim os pequeninos, as criancinhas. E eu vos digo em verdade, que se vós não vos assemelhardes a cada um destes pequeninos, eu vos digo, não entrareis no reino dos céus. Porque as crianças têm essa espontaneidade, não estão preocupadas em serem iguais aos outros, como nós somos por medo, e vivem intensamente o momento presente. Estão brincando, correndo. Não estão preocupadas com o dever de casa que têm que entregar amanhã. Nem se lembram. Não se recordam das provas difíceis que enfrentarão nos colégios. Nem se vai ter dinheiro para o lanche, ou que roupa poderão vestir. Elas não se lembram de nada disso. E vivem intensamente o momento presente. Como Jesus nos convidava. Quando nos revela na casa de Simão o leproso, quando uma mulher desgrenhada, chorosa, adentra-se pela casa e chega aos seus pés e chora diante deles, lavando-os com suas lágrimas, enxugando-os com seus cabelos, traz um vaso de um perfume muito caro, de nardo, e pega todo o seu conteúdo, despeja sobre o corpo do Cristo. E os apóstolos e os que estavam ao seu lado lhe dizem, Senhor, repreende esta mulher, porque esse perfume é muito caro. Nós poderíamos vendê-lo e ajudar muitos pobres com o seu valor. Mas Jesus exclama, revelando-nos a importância de viver o momento presente como aquela mulher vivera, porque ela estava diante do Messias. E ele lhes diz que aquela mulher havia cuidado dele, que queria que registrasse no Evangelho a passagem daquela senhora. Porque os pobres, vós tereis sempre para os ajudarem, mas a mim, até quando estarei convosco? Nós também, meus irmãos. Não nos encontramos propriamente diante do Messias, que é o grande consolador da humanidade. Mas todos vós estáis diante do consolador prometido, trazido por Allan Kardec, a doutrina dos Espíritos. Nós deveríamos viver intensamente esse momento presente, porque Jesus voltou através dos seus emissários do mundo espiritual. E deveríamos nos dedicar um pouco mais a nossa transformação íntima, o que Ele nos pede, ao amor, ao perdão, à caridade que apaga toda a multidão de pecado.